glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, já refúgio a glória eterna de Jesus, o rei dos reis, breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis e os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem, vem, vem, Jesus, yeah, glória, glória. Clarim que chama os crentes, a batalha já suou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou, inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, oh, glória, glória, aleluia, glória, glória.